Aí você pediu pra ver ela natural, ó, Luiz? Fica assim, ó. Sou só eu, mas alguém também se sente estranho aqui. Se eu pensasse um pouco menos, talvez não seria assim. Eu levo a vida até que normal, um dia seco, outro sentimental. Mas fazer o quê? Me disseram que é coisa da geração. Não me leva a sério demais. Eu te ninguém também se sente estranho aqui. Às vezes antes, um pouco menos, talvez não seria assim. Eu levo a vida até que normal, um dia seco, outro sentimental. Mas fazer o quê? Me disseram que é coisa da geração. É, ninguém sabe um pingo de mim. Deve não voto mais, nem me lembro quem eu era antes disso começar. Geração é sou só eu, mas alguém também. É bom, mas deixa pra próxima, velho. Deixa do jeito que a gente tá agora, porque já tá difícil. Posso pegar no seu lugar? Você vai colocar no seu lugar? Só mais uma. Mano, fala aí. Era mais dias de sol, festas a amanhecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Medalhas são mais que palavras. Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras, não espero serem ditas, não me prenda a quase nada. Sem problema se chover, ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer. Verdades são mais que palavras. Pedro, eu preciso do seu. Tudo, eu preciso do seu. É, quero mais dias a sós. Sem problema se chover, ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer. Eu posso fazer, eu posso fazer. Verdades são mais que. Eu posso fazer, não? Pode? É porque ele faz um. Aí sai, ele faz tipo. Só que é mais aqui, só que é mais. Eu acho que é mais aqui. Pode seguir a tua estrela. E o teu brinquedo de estar fantasiando segredos. chegar. Ah, é. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Num paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança. Bete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. E o teu brinquedo de estar é fantasiando segredos no ponto onde quer chegar. Por favor, me avise quando for embora. É. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas. Balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Me avise quando for a hora. Entendeu? Estrela. Quero magias de sol. Aí a gente vai. Tá, tá, tá, tá, tá. Quero magias de sol. Tem policial que é diretor lá na escola. Ele ia ver você como. Tipo, só de entrar na escola o cara já te prendia. Tá, tá, tá. Quero magias de sol. É perfeito, velho. Quero magias de sol. Faz aí. Vamos começar. Cara, lá na sua igreja você não consegue o pedal e a caixa, não? É, mano, aí na terça de manhã você. Tipo, velho, você pode ir na sua igreja pegar, tipo. Ou você vai segunda noite, velho. Você vai segunda noite lá, 9 horas e pega tudo, tá ligado? Nha! Nha! O Nidia! Thank you. Tô querendo entrar pro box. Véi, box eu acho melhor você fazer com personal, tá ligado? Só que personal de box é carão, filho, carão. Tipo, o meu ele te cobraria 500 conto mês, velho. Não, é carão. É porque eu, como eu sou aluno atleta dele, ele me cobra muito mais barato, tipo 300 conto, entendeu? Mas quem é só aluno, ele cobra mais caro. Bora! Você fez muito alto. Bora. Pedro, 4 vezes, tu. 세고시 Ai, que gostoso, velho. Tão gostoso, velho. Peraí, deixa eu lembrar. Eu queria tentar uma. Você vai pelas duas? Mano, eu aprendi tipo, umas três vezes já, eu sempre esqueço. Bora. Do comecinho, é todas as músicas diretão, bora. Deixa oi. Aqui, então, que eu não peguei todas até hoje. É oi? A primeira é oi? Só precisa dar um pouco. Mano, decorou ainda não? Deixa eu te explicar como é que eu imagino como é que vai acontecer. Você tem que imitar, por favor, esse seu spot. Você teria que imitar o seu erro que você teve na nossa primeira gravação de hoje. Qual é, Petit? Você fala ninguém do ar. Hã? Você erra o início e aí você manda ninguém do ar. Oi, liguei pra dizer que eu já não. Não, tipo, antes de começar. Você vai tipo assim, oi, liguei pra... Aí eu tipo, como é? Não é tipo isso? Ah, sim. Liguei pra dizer... É tipo isso. É, olha aqui. É, o que eu imagino que vai acontecer, ó. Todo mundo vai... Olha, Tru! Não vai ser assim. Deixa eu explicar. Enquanto o povo tá entrando, a gente vai ter que começar, senão não vai dar tempo. Porque o que eles fizeram de bagunça? Eles querem que o povo doa e pegue o ingresso no dia. Foi, não, doa um dia antes, só entra e vai, tipo, entrega o ingresso e vai entrando, porra. Hã? Tipo, pra entrar lá no negócio, porque vai ser pago. A gente vai ser pago em doação. Pode qualquer entendeu? Pessoa? Não. Não, vai ser pago em doação. Não, você não, porra. Para, não! Tá, aí beleza. É... Aí o que eu imaginei? Tipo, a gente já começava, enquanto tipo, a gente descia lá pro recreio, quando tocasse o sino, a gente, tipo, esperava a primeira pessoa entrar e já começava. Enquanto o povo tava entrando, entendeu? Porque essa música é mais calma enquanto chama. Nossa, pra caralho. Vem comigo. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me esperem... Nossa, o time melhorou, velho. Melhorou? Caralho. Então. Bora. Vai. Peraí. Vamos fazer o show completo. O sino tocando. Desceu. Primeira pessoa chegou. Não, o sino do WhatsApp. Não. O sino é assim. Não, o sino não é assim, é aquele sininho. Vai. Aí beleza. Aí quando descer, a gente já conhece. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixo jantar.

pode seguir a tua estrela e o teu brinquedo de estar. É, fantasiando segredos, um ponto onde quer chegar. Essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Matemática depois daqui. Sentadas, são tão engraçadas, donas da sua Depois fica difícil pra eu subir, velho. Nossa, velho. É porque depois fica difícil pra eu subir o tom, velho. Se fosse. Tá ligado? Fica muito difícil eu subir o tom. Porque vem o baixo e ainda mais o carrão. Fica difícil, ó, tá agudo pra caralho. Como é que tá a mão, Pedrão? Só os caras. Acabou, deixa eu te despedir. Tudo! Sem punhetinha no dia anterior. Fica bom? José Geraldo, jogado em sucesso. José Geraldo. Certeza? dinossauros, foda-se. Perfeito, é porque sem, é sem, tá natural, tá ligado? Exagerado e depois mulher de paz. Aí depois é. Nossa, vamos colocar detalhes de despedidas agora. Depois exagerado. Não, antes exagerado. É exagerado mulher de paz, entendeu? Vocês preferem assim? Ou no do meio? Peraí, só pra eu falar, detesto despedidas aí, vai. Detesto despedidas. Não, calma. É tum, tum, tum. É verdade. Isso. Não é. Não, Pedro, essa é essa, ó. Tum, tum, pá, pá. Deixa assim, apoiado aí no sofá vai ser melhor. Deu! Vai. Só pode cair essa mulher. Vai. Quero magias de sol, festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras. Não espero serem ditas. Não me prenda a quase nada. Já que detesto despedidas. Vocês preferem que eu faça só isso aqui, ó? É, tipo, A gente não combina, mas sempre se deu bem. Fito não, é porque, no tipo, titico. Não, vocês preferem. Não, isso é em violão, né, também. O violão que preenche esse som. Tá, bora. Na verdade, é porque o violão que faz a bazona dessa música. O violão fica o tempo inteiro assim, né, senhor? Vai. Começo. Na boca. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. mais dias de sol. Festa ao anoitecer. Peraí, vamos de novo, pra eu pegar esse começo. Vai. Tá. Peraí, eu tô. Tô bom, vai. Bom. Dias de sol, festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras. Tá muito rápido, Nicolas. Ela é mais rapidinha assim, né? Não. É pouca coisa. Vai. Pá, pá, pá, pá. Quero mais dias de sol. Vai. Ó, tem até despedidas, bora. Puta, morreu. Quero mais dias de sol. Festa ao ano. Tá. Vai. É porque eu fico voando. Faz o. Quero mais dias de sol. Quero mais dias de sol. Festa ao anoitecer. Ver o dia acordar. Por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras. Não espero serem ditas. Não me prendo a quase nada, já que detesto despedidas. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. Paparapá. Quero mais dias a sós, sem problema se chover. Ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer. Verdades são mais que palavras. Entendeu? Peraí. Perguntar de quem que é o gatinho, chamando uma foto sua, Marcelo. Esse outro gato. O gato é deixa o gato. Bora, pega.

Não, espera, porque eu tenho que trocar isso aqui, velho. Aí, ó. Oi. Aí, pum. De sol, festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras, não espero serem ditas, não me prendo a quase nada. Só uma coisa pra corrigir, Pedro. Quase nada. Já que detesto despedidas, a gente não combina, mas se isso deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. É só fazer isso aqui, ó. Então, aí, é isso que eu tava falando com ele. Aí, tipo, faz essa parte, canta essa parte. Quero mais dias de sol. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito. Não, não, não. Você tá falando mesmo no começo. Então. Não consegui tanto a guitarra. Isso. Mas eu tava fazendo isso. Tava sendo mais elevado? Não. É porque eu faço. É só porque eu faço grato. Sabe o que eu faço? Festa ao anoitecer. Faz levado então, só pra mim. Ah. Festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são. Eu prefiro, tipo.

deixa. Você vai sentir, velho. Você vai sentir. Eu faço aqui, ó. Eu faço aqui, ó. Só se, tipo, se você quiser ficar lendo a letra na hora, você pode, velho. Oi, Giovana. Oi. Pois é, velho, eu vou demorar bem mais aqui. Então, é, tipo, pode buscar mais tarde mesmo. Mentira. Tá, beleza. Qualquer coisa eu volto aqui pra falar. Nicolás, que não tem problema, velho, mas eu preciso ensaiar aqui. Eu vou tocar terça-feira, não tem como, velho. Você tá entendendo? Tá bom, então. Nicolás. Nicolás. Ah, se vai chover e a gente Nicolás, vai tocar, todo mundo vai ter que esperar a chuva. Eu não quero saber de chuva, todo vem. Todo mundo vai ter que esperar. Para aí. Tchau. Vocês entenderam, né? Que, tipo, se chover, todo mundo vai ter que esperar pra ir embora. Então, não tem o que fazer, velho. Por quê? Porque fica muito engarrafamento, velho. Fica que pesado. Que principalmente aqui, velho. Setor universitário. Exagerado. Jogar as suas pernas. Eu sou mesmo Bora. Todas as músicas agora, então, na guitarra ficaram melhor. Não. Exagerado tem que ser na porra do violão. Não. Tô falando sem ser exagerado. Tirando exagerado. Sim. Oi, tem que ser na guitarra. Agora a mulher de fases. Ela vai com. Ok, apenas. A casa é minha. Você que vai embora. Já passaia da sua mãe. Deixa meu colchão. Nas horas Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Oh, oh, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Sentou, tocamos oi e deu as pedidas. Não vai pedir ou não? Acabou, velho. Bem, é só porque eu acho que tipo, tinha que ter algumas músicas. É porque tem algumas músicas que vão diminuir a galera, entendeu? Tipo, detesto pedidas, oi, que o povo não conhece tanto. Então, essa já tá ligado? Tipo, então, são as primeiras. E tinha que ter, principalmente, alguma no meio que raia pro povo. Exagerado, beleza. Só que aí. Então. Você já vai terminar detesto pedidas, já exagerado. Então. É porque fica muito foda na guitarra. Nicolas, foca aqui, por favor. A gente vai chamar o povo. Desculpa, não tirei. A gente vai chamar o povo com a porra dessa música aí. Mulher de paz. O povo sentou, todo mundo vai cantar porque todo mundo hype nessa música. Não, mas a gente vai chamar como? Você não vai. Não, tô com o sino, espera tipo, quando 10 segundos. Vai vindo, o povo vai sentar, tem gente que certeza que vai estar vindo, vai ficar em pé nessa música. Complicado e na última parte, que a gente vai tocando na palma assim, complicado espera, tipo, e perfeitinha, todo mundo vai estar em pé batendo palma. Espera tipo 10 segundos. Sim, tocou o sino, 10 segundos, essa não começa. Não, 10 segundos, tipo umas 7 pessoas entrarem. Sim, tipo sim, isso, sim. Aí tipo... Quando sete pessoas. A gente pode, vai... tipo, tá todo mundo lá, a gente começar, não. Tem que ser hypado mesmo. Vai chamar o povo. Vai chamando o povo. Então, tipo, quando entrar umas 7 pessoas, eu vou correr. Peraí. Porque ela é assim, ó, essa música ela tem essa parte, é só porque eu só tô fazendo. Então, o certo é fazer ela assim, ó. O certo é fazer ela assim, ó. O certo é ela, ó. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Mas eu falo pra você voltar. Eu falo pra você voltar, porque o povo vai tá entrando ainda. Faz duas vezes essa parte. Olha pra mim, olha pra mim. Volta, entendeu? Jogou minhas coisas entendi, fora, entendi. Entendeu? Não, não precisa, é porque ela é assim. É porque eu. O povo vai estar chorando. Faz de novo, depois faz alguma coisa. Começa a falar, entendeu? Você sabe o que tem que fazer. Você vai começar ela, vou te dar umas 7 pessoas. Não é porque eu não sei como é que vai ser a logística dessa. Eu acho que, tipo assim, eu vou lá, porque eu tava pensando agora isso. Eu vou pedir lá na escola. Eu vou cantar, mas eu vou, tipo, eu quase não vou cantar porque todo mundo canta, tá ligado? Todo mundo canta essa música, entendeu? Olha. É porque a gente tá com pouco tempo, velho, pô. Ah, entendi o que vocês querem que faça, tá? Beleza, vai dar bom, vai dar bom. Coisas fora. O povo vai estar entrando. A casa é minha. Você que vai embora. Já passei a noite. Deixa meu coxa. Ela é pro na arte de pentelha e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei. Se a lua diminuía. A doida tá me beijando a hora. Se que fosse eu não. Eu falei pro Pedro, eu podia aparecer no palco, na última, no meio, tá ligado? Complicado. Tipo, vocês começam. Fica, lá dentro tem um lugar que você pode ficar. Escondidinho. Não é escondido, é tipo, tem uma cabine lá, como se fosse a cabine do som. Só. E tem uma cadeira lá, você fica lá sentado esperando, tipo, você fica lá atrás, vendo o povo entrar. Aí quando for a última fase, complicado pro vídeo, eu entro.

Você consegue botar aquele efeito? Sabe aquele efeitinho que você botou no começo? Aí faz o... Desde... Isso. Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer, ver o dia acordar, por dentro me amanhecer. Verdades são mais que palavras, não espero serem ditadas. Não me prenda a quase nada, já que detesto despedidas. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. Paparapá, paparapá, paparapá, parará. Paparapá, paparapá. Dias a sós. Peraí, rapidão, só pra gente entender. É, faz o papará, faz o papará junto. Paparapá, paparapá, paparapá, parará. Paparapá, paparapá, paparapá. Aí, pá. Quero mais dias a sós, sem problema se chover. É, tinha que parar também na outra. É, tipo assim, nas duas. Que outra? É. TTV. Ah, vai, aí, a gente não combina, então, mas não, sempre tem se deu outra. Bem. É mais pra frente, é mais pra frente. Mais pra frente. Ó. Ah, vai, vai. Paparapá, paparapá, paparapá, parará. Paparapá, paparapá, paparapá. Como é que é? Quero mais dias. É. Quero mais dias a sós. Vamos acertar, Zé, tá. Vamos acertar. Paparapá, paparapá, paparapá, parará. Quero mais dias a sós, sem problema se chover. Ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer, tá? Verdades são mais que palavras, não espero serem ditadas. Não me prendo a quase nada, já que detesto despedidas. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. Combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. Fazer aquele. Ah. Vou ficar pra então, ver. Então, acho que tinha que fazer uma vez, mas porque a música tá muito longa, tá ligado? Ah, vamos no. Vê se fica um pouco mais. É. Tá, vamos então, vamos então, vamos então. 3, 2, 1 e. Tá, vai. Peraí. Tá, deixa eu fazer aqui, porque o Luiz Caio faz, eu vou fazer. Vai. Tá. Nossa, mano, tô muito louco já. Acho melhor sem. Acho melhor sem, é só porque pra eu pegar o ritmo. Acho melhor sem, Luiz. É porque ele é pra fazer um... É pra fazer um tipo um baco. É pra fazer um... Vai, faz um... Porra, essa. Vou fazer na terceira. Quero mais dias de sol. É porque é pra ficar tipo um trem assim. Porque a música começa assim, a música de verdade, ela começa assim. Ver o dia acordar,

She's over empty canvas. Tá bem. Será que é pilha aqui? Ah, Luiz, conversando do som lá, que você falou que eu prestar. Lá tem duas caixas, não tem mesa de som. Não tem mesa de som, então no mínimo precisaria de mesa de som e cabo. Mesa de som e cabo. Porque, tipo, caixa tem duas lá que dá pra gente conectar na mesa de som e, tipo, conectar todos os instrumentos lá, tá ligado? Você dá pra gente levar, certeza? Só transante e descobridor de sete massas. Fala pra minha irmã já vim então. Só fala com a minha irmã. Ô Giovana, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Como se nada importasse além de nós. Você sabe como é, mulher. Eu não tô nem aí quando você tá aqui. Deixa eu te ouvir. Fica até mais fácil pra dormir. Em paz, sem mais confusão. Sou mais momentos reais. A que deixo minha Yeah. aberto sempre aí. Vem na crescente, ó. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Esse é a nota. Descobridor de sete mares. Na verdade, eu quero. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri. Na verdade eu quero. Pois eu? Como assim? Ah, tá, entendi. Peraí, deixa eu só pegar ela. Não, é só o refrão mesmo que eu não peguei. Ah, é tipo. É porque eu tava fazendo. Faço isso daí. É porque eu tava fazendo isso aqui, ó. Eu tava. Mas é. Pois bem, quero ficar bem à vontade. Descobridor de sete mares. Mesa e os lampejos do farol. De novo, tudo de novo. Praia Vermelha, Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Desculpa. De sete mares navegar, eu quero ver. Quero ficar bem. De novo? Na verdade, eu sou assim. É que você não entendeu, é porque a gente foi do começo. Ia ter eu falei, um, ia ser o refrão, ia ter mais um verso e depois. Eu falei, do começo! De novo, vamos transante e essa de novo diretão. Não, mano, tem que. Transante, só essa? Eu queria passar transante. Peraí. Trans. Ah! Agora sim. Melhorou o som, né, véi? Acima dos perigos chega Praia Vermelha, Ipanema, Iracema, Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor de sete mares, navegar eu quero. Numa luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. Oh, oh, oh. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá. Seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor de sete mares, navegar eu quero. Uma luz azul me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal. vezes dessas. Você já fez essa parte? Não. Ah, não? Não. É uma vez só uma música. Essa aqui é muito grande. Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal. Transando as cores dessa vida. Não precisa gravar eu não, mas é guitarra mesmo. Tá gravando? Então, um, dois. Isso. Som. Ah, isso. Thank you. desconcentrei, desculpa. Eu vou lá na vai, vou, vai. Dá pra eu ir pra sua casa de hoje lá? Dá. Dois, um! Segunda guitarra, por favor. Última vez, prometo. Vai. Vai. Legend of the Phoenix. Saio cheio de cera, enfiei o pau no meu fone, enfiei meu pau no microfone, enfiei meu pau no microfone, ele fez meu pau no microfone. Sola nisso, sola nisso. Vai que eu tenho que ir embora, desgraça. If you wanna run with me, if you wanna run, let's run. Da da da da. If you wanna run with me, if you wanna run me on alone. Nobody wanna need them, and after you've taken them, then you turn it.